Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, começamos com uma dupla que no ano passado lançou um primeiro trabalho conjunto chamado Let the Moon Be a Planet. Steve Gunn, guitarrista, David Moore, pianista e líder do ensemble Bing & Ruth, iniciaram uma digressão europeia e na penúltima data, em Londres, no Café Auto, registaram para edição alguns temas do disco de 2023 e improvisos como este One, Steve Gunn e David Moore na abertura do Em Transe de hoje. Boa noite, bem-vindos. Please, very welcome to Steve Gunn and David Moore. Thank you. Começámos com One, de Steve Gunn e David Moore, vem um disco ao vivo, chamado simplesmente Live in London. Depois Pan American, do músico Mark K. Nelson, compositor, performer de Chicago, também ex-membro de Labyrinth Ford ou Anjou, juntou-se a Kramer. Este é, para além de compositor e performer, também realizador de filmes e fundador da editora Shimedisc. Juntos, Pan American e Kramer editarão este ano Reverberations of Nonstop Traffic on Reading Roads, por aqui a Mountain is an Ancestor. E seguimos com dois nomes. Primeiro, uma espécie de extensão do disco de Perilla, 737-211, por Perilla e Ula, no caso aqui Ula, em Memories of a Log, edição que tem a faixa ambiental Falling Water, e depois sim Perilla a solo com Long Dizzying Air Through the Balcony Door. Perilla e Ula. doctor and coffee ritual at every morning, and in the ocean of nothingness, in gem tape loop, I felt that breeze which patterned my ankles. Next minute, I'm lying on a balcony floor, breathing deep, spacious, hungry breaths to fill my frustrated self with air sprouts. Every year, it feels as if you're just been born smelling this drunken air. For the first time, after winter square compressed particles around, spring air brings comfort to nostalgia and ways of hope. Smelling this air is already enough. resultante dos dias de convulsão emocional, pandémicos, e o primeiro do ex Yazoo, Depeche Mode, Erasure, Vince Clarke, Songs of Silence, a rodar por aqui Cathedral, antes Perilla e Ula, primeiro neste disco conjunto Ula com Falling Water Lullaby, depois algumas palavras, mas não cantadas, de Perilla em Long Dizzying Air Through the Balcony Door, para seguirmos em frente com um disco que foi gravado na costa oeste da Irlanda e também em Dublin durante 2 anos. Conta com as vozes do Galway City Chamber Choir e pertence à música Hilary Woods, do último Acts of Light, Where the Bow Has Broken. a fazer 20 anos neste 2024, a edição Venice, do guitarrista, multi-instrumentista austríaco Christian Fannes, de Fannes e de Venice Rivers of Sand, depois do último de Tim Hacker, um disco que conta também com a colaboração do veterano saxofonista Colin Stetson, No Highs e Living Spa Water, para continuarmos com o quinto para Carmen Villan. Tem-se revelado um dos nomes importantes da música experimental avant-garde dos últimos tempos. Ela que começou na folk, convidou para o último Only Love From Now On para a trompete eletrónica Arve Henriksen e para as flautas Joana Shei Orellana. E ouve-se no tema título de Only Love From Now On, música de Carmen Villan. altura de fecharmos o Em Transe de hoje, tal como na semana passada Visible Cloaks, dupla, a juntar-se aos japoneses Yoshio Ojima e Satsuki Shibano em Atelier, e fechamos com uma banda que nos habitua a um som de guitarras, com beats gótico, mas que aqui e ali nos transporta para atmosferas instrumentais. Drab Majesty Hath No Form. Já sabem, o Em Transe, depois de rodar na rádio, transforma-se em formato podcast. Links em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcast, no sítio do programa, as fotografias de Alípio Padilha e os poemas de Ana Freitas Reis. Regressamos em breve. Até lá.